mão pra cima, geral, geral, geral, geral. Será que tem mulher solteira aqui hoje? Ai, que delícia, eu adoro, eu me amarro, viu? Esse é uma flauta do Kid Ilusão. Vem comigo assim, vem pra mim, vem. É a flauta movente que mexe com a mente de quem tá presente, a novinha saliente. Fica louca, se joga pra gente. É a flauta movente que mexe com a mente de quem tá presente, a novinha saliente. Quebra, quebra, vai, vai, quebra. Vai com o bumbum tantã, quebra o bumbum tantã. Vem com o bumbum tantã, mexe o bumbum. Vai, negona, quebra. Vem com o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã. Vai com o bumbum, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, vai, vai, vai, vai, vai, quebra, quebra, vai com o bumbum, vai com o bumbum, mexe o bumbum. Vem de cima que eu baixo, vem. É a flauta com a mente que mexe com a mente de quem tá presente, a novinha saliente. Fica louca, se joga pra gente. O que mexe com a mente de quem tá presente. Ai, caramba, toca a flauta, vai. Vai com o bumbum, vem com o bumbum, mexe o bumbum. Que ilusão, vai! Vai com o bumbum, vem com o bumbum. Agora quebra, quebra, quebra, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que ilusão, quebra, vai! Mexe o bumbum, vai, vai, vai, vai, vai, quebra! Vai com o bumbum, canta. Que mexe com a mente. Ai, novinha saliente, fica louco, se joga pra gente. Que mexe com a mente de quem tá presente. A novinha saliente, quebra, quebra, quebra, vai. Chega o bumbum pra mim, vem.